almas têm visões de anjos, seres santos celestiais. Os cultos que os anjos não visitam são tristes, são monótonos demais. Igreja santa e amada de Jesus, está sentindo que tem anjos aqui. Abrace pela fé o anjo agora, seguro e firme, não deixe ele sair. Abrace pela fé o anjo agora, seguro e firme, não deixe ele sair. Um anjo apareceu a Manoá, que é o pai do guerreiro Sansão. Ele ficou muito maravilhado e perguntou o nome dele então. O anjo respondeu: meu nome é lindo, mas Manoá estava curioso. Quando insistiu, o anjo lhe falou: meu nome é muito maravilhoso. Igreja santa e amada de Jesus, está sentindo que tem anjos aqui. Abre-se pela fé o anjo agora, segure firme e não deixe ele sair. Abre-se pela fé o anjo agora, segure firme e não deixe ele sair. Jacó, passando o vale de Jaboque, se encontrou com um anjo do Senhor. Se abraçou com o ser angelical e lhe pediu uma bênção, por favor. O anjo lhe pediu que lhe soltasse, pois tinha pressa de voltar ao céu. Quando Jacó lhe falou o seu nome, o anjo disse: de hoje em diante és Israel. Igreja santa e amada de Jesus, está sentindo que tem anjos aqui. Abrace pela fé o anjo agora, segure firme, não deixe ele sair. E Josué, estando em Jericó, lhe apareceu um varão angelical, com uma espada aguda em sua mão, pronto pra luta contra as hostes do mal. És um dos nossos, um dos nossos inimigos, com autoridade Josué lhe perguntou. O anjo simplesmente disse: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Igreja santa e amada de Jesus, está sentindo que tem anjos aqui. Abrace pela fé o anjo agora, segure firme e não deixe ele sair. Abrace pela fé o anjo agora, segure firme e não deixe ele sair. Sobre os anjos que apareceram a homens desta terra, anjos que apareceram a mulheres, anjos de paz e anjos lutando em guerra, seria necessário vários hinos, e mesmo assim eu seria incapaz, pois são os anjos que defendem os remidos das artimanhas do astuto Satanás. Igreja santa e amada de Jesus, está sentindo que tem anjos aqui. Abre-se pela fé.